Vai boer o rio abaixo, vai levando gado e gente, o sal grosso e a semente. E Porto de Corumbá, um amor, toda beleza, como um canto de nobreza, de gizar na veia d'água. Rio acima, peixe bom, passarada, matagal, velho bugre entoando. Passarada, matagal,